Por que meditar em Deus? Qual a vantagem, Bimala? Você já está pensando que é para que isso, por que isso, quem pode isso, para que fazer isso? Qual a vantagem disso? Se o Dilson fizer isso, ele vai ter muita vantagem, vai se dar bem, né? Por quê? E outra pergunta, posso fazer outra pergunta? Por que não meditar em Deus? Se tem uma pergunta, por que meditar em Deus? Por que não meditar em Deus? Tem a outra pergunta, o outro lado também, Bimala. Então, qual a vantagem, né? Você já meditou em Deus? Você medita no quê? Você medita no quê? E você? Ah, lembrou daquele casal lá de Ribeirão? Ele ficava falando, ela ficava meditando e ele ficava falando, né? Medite na cor lilás. Medite na cor azul. Melhor é meditar em Deus, né? Por quê? Vamos ver hoje. Por que meditar em Deus? Meditar, pensar, dá na mesma, né? Focar. São palavras diferentes para a mesma atividade. Atividade, uma palavra difícil, estranha, hein? Uma palavra não comum, que a Bimba Bento está fazendo efeito, hein? Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 9. Por que meditar em Deus? E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Bom, o que mais quer falar? Então, já estamos aí em pleno Festival Transcendental Hare Krishna. Na verdade, estamos em pleno final de semana e nós vamos fazer mais uma vez o convite para você, né? Mas daqui a pouquinho. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna também, se der tempo. Se o Nayana não falar demais. Tá bom, Bimala, sempre eu o culpado. O culpado sou eu. Bom, gente boa, vamos ver por que meditar em Deus, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 8, não, capítulo 8. Tá vendo? Já me perdi, Bima. Você fica aí, parece um manobrista de avião gesticulando. Nossa, Vishnu, Krishna, Balarama, Radha. Shinradeva Bhagavan, Sri Vishnu. Socorro, Krishna. Capítulo 8, verso 9. Ah, você quer saber demais. O nome do capítulo, ah, tá louco. É Alcançando o Supremo, Bimala. Então vamos ler, vamos tentar cantar o verso 9. Kavim Puranam Anushasitaram Anoraniyansam Anusmarejaham Sarvasya Dataram Natintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parasta. Tradução, palavra por palavra. Kavim, aquele que conhece tudo. Puranam, o mais velho. Anushasitaram, o controlador. Ano, do átomo. Aniansam, menor que. Anusmare, sempre pensando. Jaha, aquele que. Sarvasya, de tudo. Dataram, mantenedor. Atintya, inconcebível. Rupam, forma. Aditya, Varnam. Ah, desculpem. Tá vendo? Você faz errado toda vez. Aditya, Varnam, iluminando. Desculpem, iluminado como o sol. Tamasa, da escuridão. Parasta, transcendental. Tradução completa. Deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que conhece tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é menor que o menor, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda concepção material, que é inconcebível e que é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol. E sendo transcendental, está além desta natureza material. Até rimou, tá vendo? Que coisa linda esse verso. É tão lindo que virou uma... Bom, já é uma canção, né? É o canto de Deus. Deus, quando canta, ele cantou o Gita, Bimala. É o canto Bhagavad Gita, como ele é, em português... Ah, quer dizer, é em português. O Bhagavad Gita, como ele é, em português, é... O canto de Deus, como ele é. Então, já é um canto, já é uma canção, né? Então, Deus canta, Deus cantou o conhecimento. E o Maharaja fez, ele fez uma música para esse verso, ficou lindo demais, né, Bimala? Está no Canções do Divino Mestre, por isso que eu estava tropeçando, eu estava lembrando, estava tentando lembrar. Deve-se pensar em Deus, como o ser que tudo sabe, como o mais velho, né? É muito lindo. Bom, primeiro que ele já começa tocando nos trastos, né, do violão, né? Imagine, né? Tão, coisa linda. Você precisa ver, viu? Você precisa ver. Pô, na rádio, vai dar direitos autorais. Você sabe como que é o problema. Mas está aí no YouTube, Canções do Divino Mestre. Procura lá, Maharaja, nossa, a música é linda demais. Esse verso é lindo demais, né? Vou até ler de novo. Deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que conhece tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é menor que o menor, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda concepção material, que é inconcebível e que é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e, sendo transcendental, está além desta natureza material. Você vê, de vez em quando a gente escreve nas redes sociais aí, né? As pessoas perguntam, ou falam, a gente comenta em cima, responde, né? E aí a pessoa falou, estava achando muito incrível, né? Que nós, almas, temos muito poder. Eu falei, claro, nós somos almas atômicas, almas eternas e atômicas. E a pessoa, várias pessoas ficaram surpresas, nossa, não tem energia atômica? Nós somos almas atômicas, eternamente almas atômicas. E aí, o que tem a ver com Krishna? Krishna é menor do que o menor. Imagine, nós já somos menores que um átomo material. E Krishna é menor ainda, por quê? Porque ele entra dentro do nosso coração. Ele entra, não, ele está lá, ele sempre esteve, ele sempre vai estar, porque senão a gente não existe, né? Se ele não estiver mantendo a gente, se ele não estiver lá, né, suportando a gente, como a gente vai viver? Então ele já está dentro de todos os átomos e ele é menor que o menor. Então é um item de como pensar em Deus, de como meditar em Deus. Ah, outra coisa, eu estava falando com um cliente ontem, Bima. Falei, né? Deus é uma pessoa. O quê? Não, não é possível. Como? Deus é, tem boca, nariz, tem olhos, mãos, pernas. Claro que não é igual ao nosso corpo, né? Ele falou, não, mas não é possível. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Não é uma energia natural. É, claro, Deus é tudo. Por outro lado, Deus é tudo. Mas Deus é uma pessoa. E aí ele falou, não, não é possível. Está tá em qualquer escritura que Deus é uma pessoa. Você foi feito a imagem e semelhança dele? Não, mas não é possível. É, ué, você não está vendo a tua imagem lá no espelho? Então, é você lá no espelho? Não. Então, mas não é semelhante a você? A imagem não é... Então, é assim. Nós somos parecidos com Deus. Nós temos um corpo parecido com Deus, porque o corpo de Deus é feito de energia transcendental, de antimatéria. E o nosso é feito de matéria. Por isso que ele dá ruim, né? Como diz... Como está na moda falar, dá ruim. Nosso corpo dá ruim porque ele é feito de energia material, é feito de carne e osso. E aí, meu amigo? E se Deus tivesse um corpo igual ao nosso, ele já estaria morto mesmo, né? Como dizem os ateístas, materialistas e etc. Tá, vamos ouvir. Agora a gente vai entender, porque Prabhupada vai explicar. Este verso menciona o processo de pensar no Supremo Senhor Krishna. O ponto mais importante é que ele não é impessoal ou vazio, tá vendo? Deus é uma pessoa. Não se pode meditar em algo impessoal ou vazio, e isso é muito difícil. Entretanto, o processo de pensar em Krishna é muito fácil, e de fato isso é afirmado aqui. Antes de tudo, ele é Purusha, em português, transcendental. Brahma e Krishna é descrito aqui como Kavi, isto é, ele conhece o passado, o presente e o futuro, e por conseguinte conhece tudo. Está vendo? Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Ele é a personalidade mais velha, porque ele é a origem de tudo. Tudo nasce dele. E os cientistas ficam perdendo tempo aí tentando descobrir a origem do universo. Aqui está se falando a origem de tudo. Isso se fala há milhões e milhões de anos, não é agora não. E quando alguém descobre alguma coisa, descobre que ele ignorava essa coisa. Ele descobre que ele é ignorante, que ele ignorava isso, que ele ignorava aquilo. Por quê? Ignora Deus. Quem ignora Deus, ignora tudo, ou quase tudo. E não sabe nada. Aliás, não sabe que não sabe, né? Ele acha que sabe, mas não sabe que não sabe. Krishna é também o controlador supremo do universo. Nenhuma folha de grama se move sem a autorização de Deus, Krishna. Ele é o mantenedor e instrutor da humanidade. Ele é o mestre original. Se alguém quer se tornar mestre, tem que repetir o que ele fala. Prabhupada já explicou isso. Mestre de verdade só repete o que Deus fala. Porque Krishna é o mestre original de todos os mestres. O mestre de todos os mestres. E o criador de todos os mestres também, né? Não existe um mestre que não tenha sido criado por Deus, Krishna. Ele é menor que o menor, já falamos sobre isso. A entidade viva é uma décima milésima parte de uma ponta de cabelo. Mas o Senhor Krishna é tão inconcebivelmente pequeno que entra no coração desta partícula. Então aqui está se falando o tamanho exato da alma, de nós, almas eternas. Nós somos infinitamente pequenos. Agora Krishna é tão infinitamente mais pequeno que ele entra dentro de nós, né? E nos mantém. Portanto, ele é chamado o menor que o menor. Sendo o supremo, ele pode entrar no átomo e no coração do menor e controlá-lo como a superalma. Embora tão pequeno, ele ainda assim é todo penetrante e mantém tudo. Ele sustenta todos estes sistemas planetários. Frequentemente nos perguntamos sobre como estes enormes planetas flutuam no ar. Aqui se afirma que o Senhor Supremo, através de sua energia inconcebível, sustenta todos estes imensos planetas e sistemas de galáxias. O ser urbano, ele quer imitar Deus, né? Todos nós aqui invejamos Deus, todos nós aqui queremos ser Deus. E aí o que acontece? Acontece que o homem consegue fazer o quê? Quando ele entra numa máquina, num avião, né, num foguete, ele consegue fazer esse foguete ficar no ar, né? Mas por pouco tempo, até acabar a gasolina, né? Combustível, até acabar a fonte de energia, vamos falar assim. Então, enquanto tem uma fonte de energia, ele consegue manter as porcarias no ar, o lixo mecânico no ar. Acabou a energia, o lixo mecânico cai, né? É assim que funciona. Agora, Krishna não. Krishna, ele entra dentro dos universos e dos planetas e mantém eles flutuando no oceano de ar. Aqui se afirma que o Senhor Supremo, através de sua energia inconcebível, sustenta todos esses imensos planetas e sistemas de galáxias. Por quê? Porque ele está dentro lá, fazendo flutuar. A palavra Achintya, inconcebível, é muito significativa neste caso. A energia de Deus Krishna está além de nossa concepção, além da jurisdição de nosso pensamento, e por isso é chamada de inconcebível, Achintya. Quem pode argumentar contra este ponto? Ele penetra este mundo material e ainda assim está além dele. Está além deste mundo material. Onde está Deus agora, que não vê isso, não vê aquilo? Deus está onde sempre esteve, desfrutando em sua morada eterna com todos aqueles que o amam e o servem. Ele nunca dá um passo fora de lá. Lá está do jeito, lá sempre esteve do jeito que ele quis, do jeito que ele quer, né? Tudo funciona perfeitamente, todas as pessoas são felizes, cada palavra é um canto, cada passo é uma dança, é só alegria. E quem discorda, vem para cá. Quem inveja, quem discorda, quem pensa em perturbar toda essa perfeição desse mundo perfeito de Deus, vem para cá, tentar ser ele, tentar ser o cara. Tentar ser o manda-chuva, tentar controlar, ele vem para cá, e cá estamos nós, né? Tá, Bimala. Onde a gente estava? Ele está lá em sua morada eterna. Na verdade, em suas incontáveis moradas eternas, né? Vamos fazer de conta que o céu transcendental e os planetas transcendentais têm começo, né? Só para se ter uma ideia. Então, lá tem 70% da criação ilimitada. E aqui só um quarto da criação ilimitada, né? 75%, né, Bim? Tá bom. Se nem mesmo podemos compreender este mundo material, que é insignificante comparado ao mundo transcendental, como poderemos compreender o que está além? Achintya significa aquilo que está além deste mundo material, aquilo que não pode ser tocado por nosso argumento, lógica e especulação filosófica, aquilo que é inconcebível. Portanto, as pessoas inteligentes, evitando argumentos e especulações inúteis, que é o que mais tem por aí, especulação inútil sobre Deus, devem aceitar o que está declarado em escrituras como os Vedas, o Bhagavad Gita e o Shrimad Bhagavatam, e seguir os princípios que elas estabelecem. Isto conduzirá a pessoa à compreensão de Deus. Qualquer outra coisa é só confusão, complicação e... Tem outra palavra, Bino? Confusão, explicação, perplexidão. Perplexidão. A pessoa vive aí chega um ponto que ela fala, não sei mais o que acreditar, o que é certo, o que é errado, já li tanta coisa, já estudei tanta coisa, já ouvi tanta coisa, eu não sei mais quem está certo e quem está errado. Se você ler essas escrituras completas e perfeitas que foram citadas aqui por Prabhupada, os Vedas, o Bhagavad Gita e o Shrimad Bhagavatam, e as escrituras que seguem essas versões aí, você vai entender tudo e vai compreender tudo. Senão, vai continuar aí na confusão, na complicação, e vai continuar perdido. Tá bom, já falei demais. Eu sou pedante, é uma de minhas qualidades, Bimala. Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer livrinho, não é qualquer Bhagavad Gitazinho, é o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você encontra ele de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora, né? E na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem outro jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos, já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, já falamos sobre ela e vamos ler ela já já. Já aparece aqui a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, não tem nada mais elevado que isso. E agora aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, né? E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E se não tiver algum livro, você já encomenda, tá? É, porque às vezes, principalmente depois de maratona, né? Teve a maratona agora de dezembro, né? Então os devotos fizeram um esforço extra e distribuíram muitos e muitos milhões de livros, e aí às vezes faltam alguns livros, mas logo eles imprimem outros, outra edição, e você já encomenda, né? Já encomenda, não fica sem, não. E se você descer mais 4 livros, você vai encontrar o Bhagavad Gita como ele é, edição normal, edição, impressão normal. Você clica aí, já encomenda os 2 ou 3 desses aí, né? Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado, já parei de falar. Bom, gente boa, na sequência do programa tem o convite muito especial. Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos no mundo inteiro. Entre agora no nosso site krishnafm.com.br. Está lá na quarta linha, Agenda. Clica aí na agenda, já cliquei aqui, aí vai descendo e os endereços já vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz nesta festa transcendental dos Hare Krishnas. Você é nosso convidado especial, na verdade você é convidado especial de Shrimati Radharani. Então não perca esta festa de jeito maneira, tá bom, gente boa? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ah, já falei, então tá bom, viu? É, tá aí nos contatos, na quarta linha. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, vamos lá, o que eu ia fazer? Ah, ler o Shrimad Bhagavatam. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistohi abhadrani vidnoti suhi satam nasta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 26. O rei Purandana vai à floresta caçar. Bueno, aumentou o brilho. Agora sim. Paramos aqui. Como era muito perito em galanteios, o rei começou a apaziguar a sua rainha bem devagar. Primeiro tocou seus dois pés, depois a abraçou afetuosamente, sentando-a em seu colo, e pôs-se a falar-lhe assim: quem quiser despertar sua consciência de Deus, sua consciência de Krishna, primeiramente deve arrepender-se de seus atos passados. Assim como o rei Purandana começou a adular a sua rainha, a pessoa deve, através de consideração deliberada, elevar-se à plataforma de consciência de Krishna. Para atingir tal fim, ela deve tocar os pés de lótus do mestre espiritual. Não é possível alcançar a consciência de Krishna através de esforço pessoal. Logo, é preciso aproximar-se de uma pessoa autorrealizada, uma pessoa consciente de Deus, uma pessoa consciente de Krishna, e tocar seus pés de lótus. Portanto, Prahlada Maharaja disse no Bhagavatam 7.5.32 que ninguém pode penetrar os recintos da consciência de Krishna, a menos que toque na poeira dos pés de lótus de uma pessoa que tenha se tornado um grande devoto, um Mahatma de verdade. Este é o começo do processo de rendição, ou seja, se associando com um devoto de Deus de verdade, um Hare Krishna de verdade. Aí começa o seu caminho de volta para casa. O Senhor Krishna quer que todos se rendam a Ele, e este processo de rendição começa quando tocamos nos pés de lótus do mestre espiritual fidedigno. Prestando serviço sincero ao mestre espiritual fidedigno, começamos nossa vida transcendental em consciência de Krishna. Tocar nos pés de lótus de um mestre espiritual significa abandonar o falso prestígio e qualquer posição desnecessariamente arrogante no mundo material. Aqueles que permanecem na escuridão da existência material devido às suas posições falsamente prestigiosas, ditos cientistas e filósofos, são realmente ateístas. Eles desconhecem a causa última de tudo. Embora confusos, não estão prontos para se render aos pés de lótus de uma pessoa que conhece as coisas na perspectiva certa. Em outras palavras, ninguém pode despertar-se para a consciência de Krishna simplesmente através de sua própria especulação mental. É preciso que nos rendamos a um mestre espiritual fidedigno. Somente este processo nos ajudará. É, como repetem por aí, sem saber o que estão falando, né? Não sabe, se soubesse, aceitaria um mestre. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho. E quem é o Filho? O Filho querido? É o Mestre Espiritual. E todos nós podemos e devemos nos tornar mestres espirituais. Como os mestres falam, é preciso muitos mestres, é preciso mestres no mundo inteiro, porque o mundo inteiro precisa ser iluminado. O mundo inteiro, para não falar... 99,99% das pessoas estão na mais completa escuridão da ignorância, vivem assim, né? E precisam de um mestre pessoal em carne e osso, presente em carne e osso, para iluminar eles. Porque sem um mestre espiritual presente em carne e osso, não acontece nada, não. Acontece sim, só ilusão, só confusão, só enganação. E todo mundo é enganador, todo mundo é enganador. Prabhupada fala, esse mundo é dividido entre enganados e enganadores. Tudo bem que a maioria tem boa intenção, né? Mas de boa intenção o inferno está cada vez mais cheio. Então, a maioria dos enganadores não sabem que estão enganados e que estão enganando, porque não tem conhecimento. Eles não sabem que não sabem. Então, é por isso que é preciso mestres espirituais presentes em carne e osso. Porque o mestre espiritual presente em carne e osso, a maioria dos discípulos só fazem presepada, imagine se não tiver um mestre espiritual presente em carne e osso do lado dele. Aí, sem chance, né? Não acontece nada, como foi falado aqui. O rei Purandana disse: minha querida e bela esposa, quando o amo aceita o servo como sua propriedade, mas não o castiga por suas ofensas, o servo deve ser considerado desventurado. Segundo a civilização védica, animais domésticos e servos são tratados exatamente como os próprios filhos. Os animais e os filhos às vezes são castigados, não por vingança, mas por amor. Da mesma forma, o amo às vezes castiga seu servo, não por vingança, mas por amor, para corrigi-lo e trazê-lo à posição correta. Assim, o rei Purandana aceitou o castigo imposto pela rainha, sua esposa, como misericórdia para com ele. Ele considerava-se o mais obediente servo da rainha. Ela estava irada com ele por causa de suas atividades pecaminosas, a saber, caçar na floresta e deixá-la em casa. O rei Purandana aceitou o castigo como verdadeira manifestação de amor e afeição, isso da parte de sua esposa. Da mesma maneira, quando alguém é punido pelas leis da natureza, pela vontade de Deus, não deve ficar perturbado. É, o devoto, ele não fica, ele fala: poxa, Deus é tão bom que eu estou sofrendo só isso, eu merecia sofrer muito mais, mas Deus é tão bom que aliviou a minha barra e eu estou sofrendo só isso. O verdadeiro devoto pensa assim. Quando o devoto é posto em posição penosa, ele aceita como a misericórdia do Senhor Supremo. É, tem uma máxima de Prabhupada: o sofrimento também é misericórdia de Deus. Nossa, isso aí, muita gente, o quê? Você está louco? O sofrimento também é misericórdia de Deus. Este verso afirma, este verso do Bhagavatam 10.14.8, afirma que o devoto aceita uma reviravolta em sua vida como bênção do Senhor Krishna e, consequentemente, oferece ao Senhor Krishna mais reverências e orações, achando que o castigo se deve a seus crimes passados e que o Senhor Krishna o está castigando muito suavemente. A punição imposta pelo Estado ou por Deus, Krishna, pelos delitos de alguém é realmente para o benefício dele. O Manu Sanhita diz que o rei deve ser considerado misericordioso quando condena um assassino à morte, porque o assassino punido nesta vida fica perdoado de suas atividades pecaminosas e na vida seguinte nasce livre de todos os pecados e tem uma vida inteira para buscar autorrealização, né? Então a pena de morte deve ser usada em todos os países, em todos os governos. Para quem quer seguir Deus, né? Quem não quer seguir Deus, tudo bem, né? Mas isso é obrigação do governante, viu, gente? Ninguém deve aplicar a pena de morte aí. Olha lá, o cara lá na rádio falou para a gente matar lá o bandido, matar o assassino. Não. O que fala nos Vedas é que o governante tem a obrigação de aplicar a pena de morte. O governante, tá? Mas, como a maioria dos governantes são impotentes, eles não aplicam a pena de morte. Onde eu parei aqui? Tá. Por quê? Para beneficiar o próprio criminoso, o próprio assassino. Só lembrando que nós somos almas eternas, viu, gente? É, se não souber disso, aí não tem como dar certo. Né? Nenhuma explicação vai dar certo, ninguém vai compreender nada. Né? Se alguém aceita o castigo como uma recompensa dada pelo amo, ele adquire inteligência suficiente para não cometer o mesmo erro de novo. Calma, estou ladeando a página. Minha querida e esbelta donzela, quando o amo castiga o servo deve aceitar isto como grande misericórdia. Aquele que fica irado deve ser considerado muito tolo por não saber que este é o dever de seu amigo. É, a gente só corrige quem a gente ama. Quem a gente não ama, deixa pra lá, deixa se ferrar. Que se lasque, né? Que se dane, que se lasque, né? Deixa pra lá. Agora, quando a gente se importa com uma pessoa, né? A gente tenta corrigi-la, tenta endireitá-la. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Vamos parar aqui, né? Para ler o livro Krishna. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, com todos os detalhes, todas as respostas, está de graça na nossa rádio, krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá, ó, na quarta linha, ó, livros grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, livros novos. Está aí, ó, clica aí na quarta linha, livros novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica aí que você já encontra todos os livros disponíveis desta coleção. Já encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Está aí a chance de todo mundo ter essa coleção ou completar essa coleção, né? Você pode pedir todos os livros juntos ou separados ou independentes. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshama, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pariman, Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pariman. Vamos ver onde nós paramos. É, se eu cantar por milhares de anos, é capaz que eu me torne um bom cantor, Bimala. É, o Ramadasa está certo. Nayana, não canta não, Nayana. Seu negócio não é cantar, Nayana. Onde nós paramos aqui? No Bhagavad Gita está claramente dito que Bhoktaram Jagyatapasam, em português, o Senhor Krishna é o desfrutador de todos os tipos de sacrifícios e dos resultados de todas as austeridades, de todas as austeridades. Então, novamente, o Senhor Krishna diz, Sarvaloka Maheshwaram, em português, eu sou o proprietário de todos os planetas. Assim é a posição da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Apesar de ele estar presente em Vrindavana e desfruta de prazer transcendental, eu acho que está faltando um R aqui, Bimo. É. Apesar de ele estar presente em Vrindavana e desfrutar prazer transcendental na companhia de seus associados eternos, as vaqueirinhas e os meninos pastores de vacas, suas potências agem sob sua direção por toda a criação. Elas não perturbam seus passatempos eternos, como nós falamos, né? Onde está Deus? Deus está desfrutando com todos aqueles que o amam espontaneamente, naturalmente, e o servem. Ele nunca sai fora de sua morada eterna, mas, através de suas expansões e potências, sempre é feita a vontade dele, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Através do serviço prático e amoroso a Deus, somente alguém pode entender como a suprema personalidade de Deus, Krishna, por suas potências inconcebíveis, simultaneamente age impessoalmente e como uma pessoa. Ele age justamente igual o Imperador Supremo e muitos milhares de reis e governantes que trabalham sob ele. Ele age justamente igual ao Imperador Supremo e muitos milhares de reis e governantes que trabalham sob ele. A suprema personalidade de Deus é a suprema independente pessoa controladora. Nós estamos lendo aqui, né? Uma tradução feita do primeiro livro Krishna em português. Então, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é a suprema independente pessoa controladora, e todos os semideuses, inclusive Senhor Brahma, Senhor Shiva, Indra, o rei do céu, o rei do planeta Lua e o rei do planeta Sol, trabalham sob a direção dele. Ou seja, Krishna é o manda-chuva, ele manda em tudo e em todos, e ele controla tudo e todos. Tudo funciona exatamente do jeito que ele quer. E todo mundo faz exatamente o que ele quer. Não, pelo menos os subordinados, né, Bimala? Agora, nós, almas rebeldes, a gente acha que faz o que quer, né? Acha que a gente controla, a gente acha que é livre, a gente acha que está controlando, a gente acha que está no controle, a gente só acha, isso é pura ilusão, né? Na verdade, todos estão sendo controlados por Deus, Krishna. A todo instante, a todo momento, a todo instante. Nada escapa ao controle de Deus, Krishna. Tudo que está acontecendo só está acontecendo porque Krishna está autorizando. Agora, porque ele está autorizando, aí tem muita explicação também. E tem todas as explicações, mas é bem complexo, viu? É bem complexo. O negócio é complicado. Imagine comandar um universo inteiro. Agora, imagine comandar incontáveis universos. Está confirmado nos Vedas que o sol brilha, o ar sopra e o fogo distribui calor por medo da suprema personalidade de Deus. Meu amigo, você não faz o que o patrão manda, pode ficar com medo que ele vai meter o pé na sua bunda. Vai fazer um acordo, você entra com a bunda e ele com o pé. Essa é a nossa situação, né? Nós pensamos em pisar na bola na morada eterna de Deus, ele fez esse acordo com a gente, né? Nós entramos com a bunda e ele entrou com o pé, e cá estamos nós. A natureza material produz todos os tipos de objetos móveis e imóveis dentro do mundo material, mas nenhum deles pode agir ou criar independentemente sem a direção do Supremo Senhor Krishna. Todos eles agem como tributários, juntamente igual a reis subordinados que oferecem seus impostos anuais ao imperador. A lei védica declara que todo ser vivo vive por comer os restos dos alimentos oferecidos à personalidade de Deus, Krishna. Em grandes sacrifícios, a lei é que Narayana deve estar presente como a suprema deidade predominante do sacrifício. E depois que o sacrifício é executado, os restos dos alimentos são distribuídos entre os semideuses. Isto se chama Jagya Bhaga. Todo semideus tem uma cota do Jagya Bhaga, que ele aceita como restos de alimentos que foram oferecidos a Deus, Narayana. E Krishna é o Narayana original. A conclusão é que os semideuses não são poderosos independentemente. Eles são postos como diferentes executivos sob a ordem da suprema personalidade de Deus, Krishna. E eles comem os restos dos sacrifícios que foram oferecidos a Deus, Krishna. Eles executam a ordem da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, exatamente de acordo com o seu plano. É porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, como nós já falamos, né? Então, os semideuses só fazem o que Deus manda. É como um governo, né? Quem manda é o presidente. E os ministros fazem o que o presidente manda, pelo menos em teoria, né? Na teoria é assim. Agora, no governo divino é assim mesmo, né? Não é só teoria, não. A suprema personalidade de Deus, Krishna, está no segundo plano e suas ordens são cumpridas pelos outros. Só parece que Krishna é impessoal. No nosso modo materialista grosseiro, nós não podemos conceber como a pessoa suprema, Krishna, está acima das atividades impessoais da natureza material. Portanto, o Senhor Krishna explica no Bhagavad Gita que não há nada superior a Ele mesmo e que o Brahman impessoal é, de modo subordinado, situado como uma manifestação de seus raios pessoais. Shripada Srila Sridhara Swami assim compôs um belo verso a esse respeito. Deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que não tem sentidos materiais, mas por cuja direção e vontade todos os sentidos materiais funcionam. Ele é a suprema potência de todos os sentidos materiais ou órgãos sensuais. Ele é onipotente. Ele é o supremo realizador de tudo. Portanto, ele é adorável por todos. A essa pessoa suprema, eu ofereço minhas respeitosas reverências. Krishna, em pessoa, declara no Bhagavad Gita que ele é Purushottama, que significa a suprema personalidade. Purusha significa pessoa, e Uttama significa supremo, ou transcendental. Também no Bhagavad Gita o Senhor Krishna declara que ele é transcendental a todos os seres sensíveis e inanimados. Ele é, portanto, conhecido como Purushottama, a pessoa mais elevada. Em outro local, o Senhor Krishna diz da mesma forma que o ar está situado no céu todo penetrante, assim todos estão situados nele. Eu li certo aqui, Bimala. Vou ler de novo aqui. Em outro local, o Senhor diz da mesma forma que o ar está situado no céu todo penetrante. Assim, todos estão situados nele e todos agem sob sua direção. Não existe nada além de Krishna, né? Não existe nada além de Krishna e das energias de Krishna. Ou seja, tudo existe dentro do corpo de Deus e não existe nada além de Deus. Os Vedas personificados continuaram. Vou ler só mais esse pedacinho, Bhima. Nosso querido Senhor Krishna, eles oraram. Você é igual para todos, sem nenhuma parcialidade em direção a um tipo particular de ser vivo. Como suas partes e parcelas, todos os seres vivos desfrutam ou sofrem em diferentes condições de vida. Eles são justamente iguais às fagulhas de um fogo. Justamente igual fagulhas dançam sobre o fogo ardente, todos os seres vivos dançam sobre seu suporte. Você providencia a eles tudo o que eles desejam, e ainda assim você não é responsável pela posição deles de desfrute ou de sofrimento. Krishna não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas próprias ações. Muita gente quer, porque Deus não vê isso, porque Deus não protege isso, porque Deus está dando exatamente o que cada um merece. Krishna não tem culpa de você colher o mal que você plantou. Mas sem entender que somos almas eternas, ninguém vai entender nada. Mas porque essa criança é uma alma eterna que está lá dentro, é uma alma eterna, pecadora, pisou na bola, aprontou, agora está colhendo o mal que ela plantou. Alguém apoia? As escrituras apoiam o mal? Não. Krishna quer que todos parem de sofrer e sejam felizes e voltem para casa.

More a Bilas, Bilas Kunde Diova. More a Bilas, Bilas Kunde Diova. Nayane Heni Bosada, Yogalaru Parashi. Nayane Heri Bosada, Yogalaru Parashi. Reini Vedana Daro, Sakyanu Gata Kuru. Reini Vedana Daro, Sakyanu Gata Kuru. Seva de coro die coronija dasi. Seva de coro die coronija dasi. E na Krishna da seco e enamorahu. E na Krishna da seco e enamorahu. Shirada Govinda premesada yena basi, Shirada Govinda premesada yena basi. Yani kani chapapani brahmahatri kani cha, tani tani pranashanti padishna pade pade. Yani kani chapapani brahmahatri kani cha, tani tani pranashanti padishna pade pade. Yani kani chapapani brahmahatri kani cha. Kanitani pranashanti padishna pade pade. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi. Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi. Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani. Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Brinde, brinde, brinde, brinde. Brinde, brinde, brinde, brinde. Brinde, brinde, brinde, brinde. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva. Jaya Vishvapura Vamja Pribrajana Acharya Sattara Sadasya Malvaku Siddhanta Sarasri Goswami Prabhupada Jaya Ananta Koti Vaishnavanda Ki Jaya Ramacharya Srila Vyas Thakur Ki Jaya Prince Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavanda Ki Jaya Sri Sri Radha Krishna Gaur Gopinath Sam Kunda Radha Kunda Dirigavadham Ki Jaya Vrindavan Dham Ki Jaya Navadvip Dham Ki Jaya गंगा माई की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय सावित भक्तविंद की जय ऑल ग्लोरी टू दिया समर ऑल ग्लोरी टू दिया समर ऑल ग्लोरी टू दिया समर थैंक यू वेरी मच भारतीय